paz, Senhor. Hoje eu posso falar de um assunto que é o do mês todo: imposto e taxas. Mas este assunto me fez lembrar quando perguntaram para Pedro se ele e o mestre dele não pagavam os impostos. Ele contando a Jesus, este pediu a Pedro que fosse pescar e o primeiro peixe que encontrasse, ele haveria de ter ali dentro dinheiro para pagar o imposto, por Jesus e por Pedro. Aquele dinheiro, aquele imposto, era usado na época da Páscoa para limpar a cidade, reformar o caminho para aqueles que estavam habitando ao redor de Jerusalém, para que fossem até o templo celebrar a Páscoa com alegria e tudo fosse bem lindo. E eu fiquei pensando o quanto nós hoje estamos investindo e preparando e limpando o caminho para aqueles que estão vindo a Jesus, a porta das ovelhas, a nossa Páscoa. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.